Eu quero bailar, quero te abraçar assim do meu jeito. Quero estar juntinho, bem agarradinho, num amor perfeito. Quero te beijar, quero te sentir no meu coração. Sentir o teu beijo com o meu desejo cheio de paixão. Eu quero bailar, quero te abraçar assim do meu jeito. Quero estar juntinho, bem agarradinho, num amor perfeito. Quero te beijar, quero te sentir no meu coração. Sentir o teu beijo com o meu desejo cheio de paixão. Deixa, eu quero sentir o teu corpo bem juntinho ao meu. Pois podes ter a certeza que te levo ao céu. E eu sei que dirás depois, hoje serás meu. Deixa, eu quero sentir o teu corpo bem juntinho ao meu. Pois podes ter a certeza que te levo ao céu. E eu sei que dirás depois, hoje serás meu. Eu quero bailar, quero te abraçar assim do meu jeito. Quero estar juntinho, bem agarradinho, num amor perfeito. Quero te beijar, quero te sentir no meu coração. Sentir o teu beijo com o meu desejo cheio de paixão. Deixa, eu quero sentir o teu corpo bem juntinho ao meu. Caros ouvintes, um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 31ª emissão de Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje iremos encerrar o assunto que foi aberto na semana passada. Será, portanto, mais uma emissão dedicada ao que se ouve, sobretudo, nesta época do ano, neste mês de agosto, o mês do emigrante, como é denominado usualmente. Uma altura em que os nossos queridos compatriotas regressam dos países onde residem, nomeadamente a França, a Suíça, a Alemanha, entre outros, não é verdade? Começamos com um convite ao contacto físico, à sensualidade, ao beijo. Foi o agrupamento musical de Afazão com a música Eu Quero Bailar. Uma canção que, aliás, ainda escutamos neste momento como cenário de fundo, graças ao trabalho brilhante do nosso espantoso técnico de som. A seguir... Ha ha ha! Ora ele a fazer uma graçola e a colocar a canção a um volume tal que a minha voz quase nem seria perceptível. Maroto, maroto! A seguir, teremos uma voz feminina, uma das mais reconhecidas no panorama musical popular do nosso belo país. Tantos pés, amigos ouvintes, repararam? Agatha canta Maldito Amor. Maldito amor que me enlouqueces, às vezes parece que fazes bruxero. Pois é tão grande o sentimento que sinto cá dentro, te amo com medo. Maldito amor que já não cria, fizeste magia e agora receio. Sofrei mais outro desengano. Deixaste a minha vida. Pois era a separação a única saída. Porque para mim um mais um são dois e não são três. Bendita a hora que tu foste embora de vez. Maldito dia que é. Maria Fernanda Pereira de Souza. Os estimados ouvintes sabiam que este é o verdadeiro nome desta artista? Agatha é apenas nome artístico. Fica registado, nunca é tarde para aprender. Outra melodia muito cantada e bem conhecida no meio é um original de Tonisha, já muito antiga, Zumba na Caneca. Oh meu bem, aperta, aperta, oh, meu. O queixo tinto do branco, oi, oi. Também eu fui apartado, oi, oi. De um amor que queria tanto. Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba. O diabo da caneca toda a noite que atrapuma. Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba. O diabo da caneca toda a noite que atrapuma. Mais ritmo, mais genica para dançar, são os Santa Maria. Talvez o maior sucesso deste grupo português foi Eu Sei, Tu És. Tu és loucura, és o meu prazer. Uma aventura que sem crer quero Marante. Fechamos a primeira parte com a voz de Marante e a quase mítica A Vela Portuguesa. Das mulheres que Deus pode criar. Ai, e a saudade e a esperança de um dia voltar.

promoção de artistas e bandas, decorações e sonorização de espaços ao lugar de palcos e ornamentações, serviços de DJ, ecrãs gigantes, karaoke, orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 917902221. Pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. Kim Barreiros teve um sucessor com apenas 7, 8 anos e que na altura causou muito sucesso. Saúl, que trouxe, entre outras, Esfrega o Pito com Alho. E Maria tem casa, uma grande capoeira, com pitos de dar a asa e um galo da cabeceira. Fica aqui, fica ali, e um dia volta abaixo, mas eu dou-lhes a receita para preparar o macho. Esfrega o pito com alho. Da música popular portuguesa é obviamente Toy. Numa época em que interpretava ainda poucas músicas românticas, um dos seus maiores sucessos na década de 90 foi Chama o António.

deixei tudo que tinha, deixei tudo por ela. Deixei de ir ao cinema, porque ir ao futebol, porque deixei de ir à praia, porque ir ao sol, deixei de ir às antigas, porque eu também, o que ela achava bem. Deixei tudo por ela, deixei tudo por ela, eu sei, deixei a minha vida tão bonita e singela, deixei tudo que tinha. Deixei tudo por ela. Deixei tudo por ela. Deixei tudo por ela. Eu sei. Deixei a minha vida tão bonita e singela. Deixei tudo que tinha. Deixei tudo por ela. A anunciar o final deste nosso recanto de hoje, vamos agora ouvir com toda a atenção e alegria a música da moda deste verão, embora a melodia seja bem mais antiga. Interpretada por José Lito Maia, segue-se O Pai da Criança. Minha rua mora uma sombaia. Na minha rua mora uma sopaia. Tem 20 anos, ainda não namora. Agora a dia se apareceu enxada. A coitadinha está para toda a hora. Agora a dia se apareceu enxada. A coitadinha está para toda a hora. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será o pai da criança? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá. Mas quem será? Mas quem será o pai da criança? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá. Uma sopeia. Tem 20 anos, ainda não namora. Na minha rua mora uma sopeia. Tem 20 anos, ainda não namora. Agora há dia se apareceu uma enxada. A coitadinha está para toda a hora. Agora há dia se apareceu uma enxada. A coitadinha está para toda a hora. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será o pai da criança? Com muita pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje centrou-se no mês do imigrante, o mês de agosto, soltando melodias populares portuguesas típicas desta época de verão. Boa sorte para todos os nossos compatriotas que já regressaram aos países onde residem atualmente. Que lhes corra tudo de feição nesta nossa passagem efêmera pelo universo e que nunca se esqueçam da terra que os viu nascer. Para aqueles que ainda não partiram, uma boa viagem, cuidado com a estrada. E para fechar, que melhor música do que a que vamos ouvir de seguida? Uma melodia extremamente agradável e uma letra muito adequada. Conjunto Maria Albertina canta Fado do Imigrante. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade. Longe de